Você não tem medo de começar a ser gay? A gente tem que viver o que a gente tem que viver. É verdade. Mas... eu não tenho que relevar minha opinião. Mas a essa altura, cara, já passou tanto tempo aí. Aí você... você... como que você vai explicar isso pra sua família, cara? Você pode... Virei... como que eu vou explicar isso pra sociedade? Virei gay aqui, depois dos 25 eu percebi que eu era viado. O que eu faço agora? É, pode causar uns problemas aí. É uma questão, assim, como falar, né? Fica chato, né? É meio complicado, né? É outra coisa que você não pode falar no trabalho, né? Ah, eu não sei, depende do trabalho, né? Não pode tomar um café. É verdade. É, falam que a pessoa nasce gay, né? Não é... falam é foda. É, vai achar que eu sou contra. É um bom gay. Sim. Não, mas tem... tipo, a pessoa nasce gay, né? Então... mas, tipo, e se a pessoa descobriu que era gay? Isso, né? É uma confissão? Não. É uma reflexão. Será não, que... não, é só pra saber, porque tá sozinho, fiquei me assustado agora. Não, pode ser também, mas acho que não é o caso. Às vezes é meu inconsciente, querendo se pronunciar. Pode ser. Não, vou ficar esperto, vou pegando o resto nas contas durante a conversa, assim, eu vou pegando os lampejos de verdade. Isso, aí depois eu vou dando um sinal. É verdade, mas será que a comunidade gay não aprova quem se descobriu gay depois de velho? É uma questão, hein? É uma boa questão, né, cara? Porque, tipo... não é de... tipo, aí é falsidade, né? Já tá no direito ali, tá ligado? Não, é que verdade. Porra, começou agora? Pô, eu tô aqui 25 anos, essa posta tá querendo viado agora? Mas que palhaçada é essa? O cara sofreu a infância inteira, né? Bullying, né? Por ser viadinho e tal, né? Aí o cara depois de velho vai querer ser gay? É. Pode, né? Ah, é. O cara vai colher os louros? É, só vai pegar a parte boa, né? É com a parte boa só? Essa parte deliciosa. É, coisa maravilhosa. Pera aí. Antes de entrar no papo, queria contar uma história pra você, cara. Mas é. Não tá no papo ainda? Não, lógico que não. Sei todo o meu talento multimídia. Ah, então você tá sendo falso. Fiz anos de prática, meu irmão. Ah, sim. A gente começou o vlog antes de existir. É verdade, cara. Todo mundo com a mão na faceta, cara. Todo mundo. Ideia nossa. Olha, era pra estar famoso isso agora. É, como que a gente tá? Tá mais contente. Ah, nossa! Eu tô numa alegria. Não, mas então, deixa eu falar pra você, contar uma história, cara. Que é tipo uma metáfora, assim, pra vida, né, cara? Tem várias lições dentro dela. Eu precisava levar a moto no mecânico, né, cara? Que precisava esticar a corrente, né? Pode crer. E aí... tá toda hora essa porra, né? É, tem que ir lá toda vez. Aí eu pensei, nossa, minha moto tá quebrada, eu vou levar lá. Em 15 minutos eu vou, volto, tá tudo certo. Mas aí você vai adiando, né? Aí, vou amanhã, vou semana que vem, vou não sei quando, e vai indo, né? Aí nisso passou acho que um mês. Aí eu falei, não, não, agora eu vou resolver. Agora eu vou tomar as rédeas agora da minha vou conseguir. Vida. Ah, agora eu arregaço. Aí ao invés de eu falar, não, eu vou lá e daqui a pouco eu tô de volta, eu falei, não. Eu mesmo vou esticar a corrente. É muito fácil, né, cara? Tipo, eu vejo o cara fazendo. E em 5 minutos ele faz, não. Eu consigo fazer, eu sou um. Eu sou um conquistador, cara. Eu que tenho graduação. Então, nossa, eu não vou conseguir esticar uma corrente. Aí. Lá fui eu, né, cara? Nessa epopeia de arrumar a corrente. Aí então, eu poderia resolver em 15 minutos, né? Mas eu quis ser revolucionário. Esse é o problema das revoluções, né, cara? Que eu fiquei vendo um tutorial de 15 minutos pra aprender a fazer. aí eu como dá certo, né, velho? Tinha. Aí eu fui lá resolver, né? Aí eu não consegui soltar um parafuso, mas eu tava conseguindo resolver a questão, né? Aí eu falei, nossa, olha, nem precisava soltar aquele parafuso, já tô conseguindo, né? Tá dando certo. Aí eu tava feliz, cara. Eu falei, nossa, é mais fácil do que eu pensava. Aí... Nunca mais sair de casa, né? Resumindo a história, eu estourei tudo, aquela porra. Porque eu tava estourando um parafuso que tava preso, aí explodi tudo aquele negócio. Eu fiquei muito triste, fiquei muito deprimido. Aí eu falei, nossa, cara, vou ter que trocar tudo essa porra aqui. Sei lá, não era pra custar nada, tá ligado? Agora vai custar R$90 pra trocar todas essas engrenagens e tal, né? Fiquei muito triste, assim, aí eu falei, não, tá tudo bem, né? Eu mereço. Aí nisso, chegou meu avô do lado, ele tava lá por perto, aí ele chegou do lado, aí ele falou, ai, que você fez? Olha o que você fez! Por que você não levou lá? Por que você não resolveu? Ah, estragou tudo. Aí ficou falando, né, cara? Ficou falando. Aí eu fiquei muito. Já tava deprimido, né, cara? Eu tava arrasado, cara. Eu já tava instável, né, cara? Aí eu. Aí eu falei, ah, cara. Que se foda essa bosta aqui. Aí deixei a moto lá onde tava e fui embora. Tipo assim, larguei tudo, tá ligado? Peguei as ferramentas que tava pro chão, guardei e deixei a moto lá onde tava. Aí chegou, tipo, aí eu fui trabalhar de bicicleta, né, nem mexi mais com a moto. Chegou no dia seguinte, eu fui levar a moto pro mecânico, né, pra arrumar a cagada que eu tinha feito. Aí eu descobri que eu tinha deixado a moto em ponto morto e com a luzinha, tá ligado? E aí queimou a bateria. Puta que pariu! Acabou a bateria, a moto não ligava mais, a corrente não ficava mais presa, tava tudo fodido. Que beleza! Consegui levar a moto lá e tipo assim, do nada, né, cara? Porque não era pra ter acontecido nada disso, era pra eu ter levado lá em 10 minutos e resolvia tudo. Mas aí eu levei lá, teve, tipo, ficou lá, né, arrumando, e aí eu fui eu fui buscar hoje. Aí deu R$220. Puta que pariu. A vida não é maravilhosa, cara. Não, mas vamos contar que a culpa também não é tão assim da vida, né? Vamos lá. Ah, mas eu gostei, viu, cara? Fiquei muito feliz. Ah, caralho, velho, você comprou uma moto nova. Não, mas eu que caguei tudo, não foi culpa da moto. Mas vamos olhar pela sua moto, tá perfeita agora. Ah, sim, né? Se não tivesse também. Mas já tava antes, eu que estraguei, né, cara? Ué, mas você teve o gosto de você sentir sua moto boa duas vezes, cara. Ah, é verdade, isso tem razão, olha aí, ó. E o gosto de ter estragado uma coisa que tava boa, né? É, foi uma delícia, né? É tipo bater na almofada, né? Por que bater na almofada? Eu não sei, porque é uma coisa relaxante, né? Você estragar as coisas que você tem. Eu costumo me relaxar muito batendo a almofada. Você não fica feliz, cara? Não. É louco. Mó da hora. Era só pra fazer esse. Contar essa história. Qual que é a lição que eu vi, né? Ah, eu guardei. A parada que eu quebrei, eu guardei. Eu tô pensando em fazer um colar com parafuso. Pra eu sempre lembrar o quanto eu sou burro e incompetente. Que beleza, pô. Sim, é quando eu pensar assim, eu falo, nossa, acho que eu vou resolver aquele negócio ali que eu tô pensando. Aí eu lembro do parafuso, não vou tentar não, que eu vou estragar tudo. Não, provavelmente eu vou deixar pior do que tá. É, provavelmente eu vou foder tudo, então eu vou ficar quietinho. Que também eu poderia ter ficado quieto, né? O problema foi que eu quis solucionar, né? Tá vendo? Você quer resolver? É lógico. Quem quer resolver só piora, né? Mas eu acho que. Eu não sei se eu posso estar sendo até um pouco machista em falar nisso. Mas eu acho que. Tipo, cuidado. Um machista. É um machista inverso, tá ligado? Porque eu acho que isso daí é um rolê do homem, tá ligado? De querer resolver tudo rápido e. Não, sério, boa, você consegue rapidinho. Ah, mas tem mulher que é assim também. você querer. Ah, eu acho que mulher tem um controle maior, sabe? Teve um dia que eu fui na hamburgueria com a Fernanda e a gente pegou lá, pegamos o lanche e tal. Puta, cara, eu tava com a minha melhor camisa, cara. Eu juro pra você, tava com a camisa mais bonita que eu tinha. Eu falei, nossa, hoje eu tô bonito. Sabe quando você fala, puta, hoje eu tô bonito pra caralho? É. Eu tava mais, tá ligado? Olha só que beleza. Eu cheguei, aí eles estavam lá comendo lanche, eles sempre dão aquele sachê, sabe, de maionese, aquele sachê maravilhoso. Sim, sim. E eu fazendo mó pose, né? Não, tô aqui conversando com a minha namorada, estou num lugar mó legal. Você pensa nisso, cara? Você tava jantando, você tava pensando, falou, nossa, olha como eu sou foda. Isso, exato, nossa, cara, é exatamente isso. As pessoas passavam assim, eu senti as pessoas me olhando. Nossa, esse maluco é foda, né, velho? Olha só, então. Cara, vixe, mas era um lance meio assim. Só que aí, enquanto eu tava conversando com ela e tentando engrenar um papo cabeça sobre política e tudo mais, eu peguei o sachêzinho, né? Que deve ser ilegal aquela porra, porque não pode vender naquele sachêzinho. Mas eles fazem o sachêzinho na hora lá e tampa. É uma sacolinha aquilo lá, né? Aí eu dei uma mordida no sachê, e só que fez um buraquinho bem pequenininho. É bem pequenininho, assim. E não saía o negocinho do sachê. Só que eu não percebi que não tava saindo. E meu subconsciente, enquanto tava conversando, que era o assunto principal na minha cabeça, eu fiquei apertando o sachê cada vez mais. Olha que bonito. E eu não percebi que não tava saindo nada. E, tipo, meu subconsciente percebia e eu fiquei apertando aquela porra. Aí, de repente, saiu por todos os lados. Porque eu apertei tanto que explodiu na minha cara aquilo lá. Bacana. Tipo, pegou o negócio, jorrou na minha camisa. Ficou parecendo que eu levei uma gozada no ombro. Olha que bonito. E o porquê que eu entrei nesse assunto, o homem é muito o lance de querer resolver logo, tá ligado? Mas... eu peguei o papel e passei ele na camisa toda. Ah, sim. Isso. Foi isso. Aí ficou uma bosta, porque ficou parecendo uma cagada de pomba na camisa inteira. Ah, mas é melhor que uma gozada. Não. Não, concordo plenamente, Mas aí ficou tudo fodido. Aí a Fernanda calmamente pegou, falou, mas como você é burro, não? Aí ela pegou o papel, aí ela foi passando e ela falou, ô cabeça... é só você pegar o papel e colocar na camisa. Ele vai absorver esse negócio aí e não vai ter mais nada. E foi o que aconteceu, tá ligado? Antes que eu cagasse a camisa completa, ela não deixou eu terminar. Mas é um lance muito de homem, tá ligado? Entendi. De você querer... nossa, não, eu resolvo isso aqui, mas tá fácil demais. deixa pra mim que eu resolvo. Não, eu tô preparado pra isso. Eu tô geneticamente preparado pra essa porra. É verdade. Pode jogar na minha mão que eu resolvo o problema aqui. Lógico. Só chuveiro. Chuveiro eu não sei trocar nada. Ah, eu nunca nem tentei, cara. Chuveiro eu não sei trocar, eu não sei como é que faz. Meu avô vem aqui trocar, eu não faço a menor ideia como é que troca, cara. Um dia não é pra ele. Dia que ele não puder trocar, eu tô fudido. Eu tomo uma banho na pia, velho. Às vezes eu fico pensando assim, quando as gerações forem morrendo, né, cara? O que nós vai ensinar, né, cara? Eu não sei fazer nada. Porque, tipo, problema de eletricista, essas paradas. Sei lá, tá ligado? Ferramenta. Sei lá, mano. Alicate. Eu não sei usar nada. Demonstra bastante conhecimento nessa sim, parte. Sim, sim. As coisas tipo alicate. Sim. Tipo, o que que faz um alicate, tá ligado? quando os caras forem morrendo, assim, né, com a geração que hoje tem 40 anos morrer, tipo, as duas, tipo, nossos netos, não vai saber nada. Não vai conseguir viver. Se nós não tá conseguindo, imagine. É um lance, cara. É uma coisa que às vezes eu fico pensando, é inacreditável, cara. Porque o bolho construiu a minha casa inteira. Cara, eu não sabia até há pouco tempo atrás que componente A mais B era negócio de cimento. Uhum. Ele construiu a parte elétrica. Esses dias ele chegou em casa, não tinha luz no meu quarto, tá ligado? Ficou sem luz o tempo todo. Aí eu falei, não, eu vou resolver de boa, né? peguei uma escada, troquei a lâmpada. Aí eu fui lá no mercado, comprei uma lâmpada mais legalzinha e tal, paguei uns R$20 da lâmpada. Eu falei, não, pô, isso aqui é pro meu estudo, né, cara? Conta, é o meu futuro. Luzinha, futuro. Eu preciso, no mínimo, de uma luz que eu consiga enxergar, tá ligado? É, claro. Porque eu fiquei uma cara no meu quarto, mas o negócio é horrível, fiquei esquentando na cara. Aí eu fui, comprei uma lâmpada top lá e tal. Aí comprei a escada também, porque eu não tinha escada. E a casa era muito alta, cara. Aí, tipo, não é qualquer banquetinha, tá ligado? Aí fui, comprei a escada também. Eu gastei uns 70 conto nessa brincadeira, pra mais, tá ligado? Excelente. Aí fui lá, falei, não, beleza, agora eu vou resolver, mostrar que, né... Agora eu vou destruir. Lógico. É só o que eu faço, tá ligado? Esse sou eu, tá ligado? Sim. Peguei a escada, coloquei no meio do quarto, subi a escada e tal. Aí, no que eu fui trocar a lâmpada, eu falei, mãe... Pode ligar. Aí não funcionou. Mas por quê? Então, aí que entra meu avô. É uma coisa que eu jamais ia saber, tá ligado? Aí, tipo, meu avô veio aqui em casa. Aí ele falou, nossa, mas você não sabe fazer nada, tal. Nossa, mas você tem 25 anos, só trocar lâmpada. Essas coisinhas que a gente, né, que é gostoso de ouvir. Ah, aí sim. Ele pegou, ele subiu a escada. Aí ele trocou a lâmpada, mas não deu certo também. Aí eu falei, tá vendo? Eu sei trocar a lâmpada. Aí ele falou, nossa, é verdade. Não é um problema na lâmpada. Aí ele pegou o interruptor, ele pegou aquela chave, a chave de fenda, é fenda que desparafusa. Aí ele pegou, a gente começou a desparafusar o interruptor. Aí ele tirou a caixinha, né? Pegou os fios. Aí ele olhou assim pra dentro, ele ficou dando uma olhada assim. Ele falou, é, aparentemente tá tudo ok. Tipo, só tinha fio, tá ligado? Não tinha o que não tá ok. Não é tipo o negócio tá queimado, só tinha fio. Não tinha um gnomo lá dentro. Não tinha. Aí ele falou, bom, então aparentemente é em cima da casa. Vou fazer o seguinte, de mais tarde eu volto aqui, aí eu subo no telhado e troco tudo lá em cima. Puta que pariu, aí como? Aí eu falei... Pouco, as coisas não é assim que funciona. Era trocar lâmpada só. Não precisa de tudo isso, tá ligado? Aí ele falou, beleza. Aí eu voltei em casa, aí ela não tava funcionando a luz. Aí eu falei, o que você fez? É, eu subi na casa e troquei o negócio. Velho, eu não sei nem por onde eu subiria na casa. Não sei nem onde é a entrada. Troquei a entrada da subida. Sim. Eu juro pra você, eu fiquei me perguntando, mas você subiu pela frente, pelo quintal? Onde é que fica esse negócio? Tirou a telha e entrou. Eu não sei, velho. Pior que eu não saberia subir na casa. Eu não sei por onde. Sim. Tipo, ele sobe na casa, pega toda a parte elétrica do seu quarto. O que, que você vai fazer? Você vai cortar o cabo, trocar por uma fiação nova, velho. Eu não saberia subir na escada. Pois é. Que merda, hein? Não é tão possível, cara. Eu não sei como que ele faz essas coisas. Caixa d'água, que a puta, caixa falou d'água. Que a boia da caixa d'água tava com defeito, mas que é a boia da caixa d'água? Eu não sabia nem que minha casa tinha caixa d'água, cara. Eu não sabia que caixa d'água nadava pra usar boia. Olha, quem diria, hein, cara? O quê? Que a gente ia envelhecer também, ó. Tô falando disso. De cuidar, arrumar a casa, cuidar de fiação. Olha que merda. E furadeira, então? Aí fudeu tudo. Eu não faço a melhor ideia nem como que liga, cara. Tipo, os caras que vão salvar o planeta Terra vai ser os torneiros mecânicos, tá ligado? Ah, os deve ser. Os caras que mais com ferramenta, porque não sei fazer nada, velho. Pois é. Esses caras aí de marido de aluguel, né? Esses caras que vão dominar o mundo. É. Os caras vão ganhar muita grana no futuro, velho, porque eu não sei fazer nada. Se todo mundo se unir e falar, ó, a gente só ajuda se a gente ganhar 3 vezes mais. Aí não tem o que fazer, cara. Aí não tem como. Você tem que aceitar, ué, vou fazer o quê? É, cara, estamos nossa, condenados. Cara, mas... assim, minha namorada, ela fala, né, mas quando a gente morar junto e tal... Isso, meu pai sabe fazer tudo isso. Eu falei, mas eu também sei. Só que eu vou resolver igual eu arrumo minha moto. Você não tá nem ligado. Mas meu pai sempre troca o chuveiro, mas tu também sei trocar. É, antes vendo meu avô trocar o chuveiro, eu peguei aqui, ó, de primeira. Isso. Eu vejo o cara arrumando e eu aprendo. Ah, mas você já trocou, mas lógico, hoje em dia só eu que troco. Direto. Por isso que dá divórcio, cara, você tá enganando ela. Não, mas eu acho que ela já descobriu. Quando ela viu minha habilidade em cortar cebola, ela falou que talvez tenha mentido algumas coisas no começo. Sim. Tem isso também, tem que cozinhar. Então, essa vida é muito, muito desgraçada, né, cara? É muito difícil, cara. Nossa, é muito detalhe, né, cara? Não dá pra você viver comendo banana aí e ficar de boa. Banana é só descascar e já era. Ó, criança chorando. Ó, não dá pra dar uma banana pra ela? É, dá. Resolve tudo na banana. Que bosta. Se o chuveiro quebrar, enfia uma banana lá dentro. Olha, eu não sei, mas tem um pedaço de banana aqui. Às vezes dá certo, cara. Nossa, cara, mas não era pra ser tão difícil, né, cara? O que aconteceu? É verdade, cara. Será que a gente foi mal... A gente foi mal ensinado? Será que a nossa vida foi muito privilegiada, né, cara? Porque eu não esperava tanta dificuldade assim. É, não tem o que fazer, cara. Tem que seguir pelo caminho mais fácil, que é não fazer nada. É assim que eu resolvo meus problemas, viu, cara? Apareceu uma dificuldade, aí você sai correndo. Porque você vai tentar resolver, você só piora, então deixa pra lá. Pra gente adolescente, vem uma menina conversar, você só olha, dá risada e sai correndo, né? É! É mais fácil, às vezes a gente passa naquela época, né, cara? Ah, nossa, muito melhor, cara. Eu devia ter seguido isso mais cedo. Qualquer coisa que acontece, você dá risada e sai correndo. É maravilhoso, isso é uma meta de vida, cara, é uma filosofia de vida. Sim, podia ter um conceito filosófico, assim, tipo, os estoicos, né? Sim. Tem os caras que dão risada e saem correndo. Aí você fala, fazer o quê? É minha religião, né? Mas eu tava pensando nesse lance de filosofia de vida, tá ligado? E hoje eu vejo não como um pessimismo, mas como uma coisa natural, tá ligado? De você falar de quanto mais você se esforça no rolê, pior, tipo, menos capaz de dar certo, tá ligado? O mundo não tá pronto pra ouvir isso, cara. Vamos ficar bravo com você. Ah, é? Muito cedo? Ah, eu acho que é muito cedo. E as pessoas estão acostumadas a ouvir o contrário. É, acho que é a síndrome de Cristiano Ronaldo. Do que, cara? Tipo, o cara prega um rolê meio que, não, se você se esforçar bastante, deve ser o melhor. Você vai ser o melhor, vai dar tudo certo. Ah, vai ganhar um pinto no seu bumbum. Quanto mais você se esforça, pior é. Tem que olha só, cara. Ah, sabe o que eu vi? Eu vi ontem, cara. Ontem eu tava lendo umas coisas antigas minhas. Aí eu escrevi, cara, em 2016, faz 2 anos, né? Eu escrevi que eu tinha desistido de tentar. Me esforcei muito na vida, aí eu ia tipo assim, parei, tá ligado? Cansei, agora eu não vou fazer nada. Vou deixar um dia após o outro e já era. Aí eu pensei, nossa, cara, passou 2 anos que eu tô nessa, assim, se aquilo que eu falei eu pus em prática e tal. Faz 2 anos que eu decidi que eu não ia fazer nada. E também não deu certo. Até o não fazer nada deu errado, cara. Você viu que beleza? Conseguiu falhar, você conseguiu fracassar. E não fazer nada. Sim, você falou, não vou fazer nada, que eu não quero mais me decepcionar. Aí você fica decepcionado que também não aconteceu nada. Não tem escapatória, cara. Essa é uma filosofia de vida muito complexa, cara. Do que? De não fazer nada? De não fazer nada. Eu tinha um negócio muito complexo na minha cabeça, assim, era realmente era um complexo que eu tinha. E, tipo assim, eu tinha tanto medo de fuder as coisas no final que tipo assim, é muito autossabotagem, tá ligado? Porque sempre que eu tentasse fazer uma coisa, eu iria muito bem até os 95%. Aí no final... Agora eu vou regaçar. Isso. E, tipo, isso daí se mostra em quase tudo que eu faço, tá ligado? Ah, sim, eu também. Tipo, sei lá, que, tipo, eu jogo bastante sinuca, assim, que onde eu trabalho lá tem sinuca e toda vez a gente brinca pra cacete, tá ligado? E tipo, eu começo a fazer um rolê, assim, que tipo, todo mundo desacredita, tá ligado? Não que eu seja fera demais, mas assim, tipo, de jogar todo dia, você acaba ficando bom no negócio, tá ligado? Só que toda vez eu faço a mesma coisa, faço jogadas extraordinárias, aí chega no final, eu faço tudo errado, aí eu perco o jogo. É uma lição, cara. É quase um resumo da minha vida. Ah, sim, verdade. Será que... Eu meio que fico esperando o momento que eu vou fazer alguma merda, tá ligado? Sim. Porque vai acontecer alguma coisa. Ah, é inevitável, né, cara? Estando vivo, o sofrimento já tá aqui. Exatamente. Tipo, tem alguma linha desse livro que eu não li, tá ligado? E essa linha vai cair na prova. Ah, sim. Sempre. É, Will, mas você tá diferente, cara. Você não era assim. Por que você fala? É, você era um cara mais otimista. Você acreditava no esforço. Então, mano, mas aí que tá. É um rolê muito louco, sabe? Porque não é um pessimismo, tá ligado? Não é um pessimismo. Eu acho que fazendo isso, eu meio que me autodesarmo, tá ligado? Eu levar as paradas na brincadeira e não criar expectativa pras coisas é meio que um desarme, sabe? E você vai, tipo, não, se eu fuder tudo, vai ser só mais um dia normal, tá ligado? Sim, sim. É, libertador, cara. Mas é um tipo de pessimismo. É porque, olha só, você tem que dar um passo além e assumir o seu pessimismo, que vai ser mais libertador ainda, cara. Porque então, essa parte. Tipo, é um rolê assim. Não é um pessimismo de você se ficar trancado no quarto e chorando, tá ligado? É um pessimismo. Não é bem. Eu não sei se eu chamo de pessimismo. É um lance mais calmo, tá ligado? De você tirar da cabeça o lance de você querer, tá ligado? É quase que um desapego, sabe? Tipo, ah, beleza, tô aí tentando. Se der alguma coisa, tamo junto. Se não der também, tamo junto, tá, sabe? É, e nunca vai dar, né? Ah, tipo, é um rolê muito, tipo, dá, tá ligado? Às vezes até dá, mas não porque você tentou, né? É, talvez. É, eu tava pensando muito sobre isso, assim. Tipo, grande parte das coisas que eu fiz sempre foi acreditando, não, se eu me esforçar 110%, eu vou conseguir um resultado acima do que os outros conseguem. Mas aí, tipo, era quase a mesma rotina, tá ligado? Eu fazia e chegava nos 200%. Aí eu falava, nossa, tô foda pra cacete. Aí dava tudo errado. Aí eu perdia tudo. Aí você fica decepcionado, tá ligado? Aí você meio que fala, quer saber? Foda-se, não é que não é pra dar, então meio que qualquer coisa. É, muita decepção, né? Não faz o menor sentido. É, eu acho que é porque você meio que se liberta, né? Você abre mão, né, da sua glória, sei lá. Você não faz uma questão de ganhar, né? Aí você ganha. É, exatamente. Parece que é como se a vida fosse regida assim. Você quer ganhar, então você não vai ganhar. Você só vai ganhar quando você se desapegar de tudo, tá ligado? É, exatamente. Quando você é o cara que não tá nem aí pra nada, é quando as coisas vão começar a funcionar. É uma lição, né, cara? Sim. Mas você vê, não é assim com todo mundo. Eu acho que a maioria faz e tem resultado, né? É. Mas será que é individual? Ah, acho que é, porque eu não vejo a maioria falando o que a gente tá falando. É. Que é um lance de você se esforçar, tá ligado? Que a maioria acredita. Mas eu vejo muita coisa assim que tipo, a pessoa se esforça pra cacete e, tipo, a outra que não fez nada consegue, tá ligado? Sim. E eu acho que realmente, por mais que todo mundo pareça que, se você se esforçar, você chega lá. Se você chega, parece que você chega com muito mais pesado do que você chegaria se você tivesse despreocupado, tá ligado? E eu acho, eu não sei, cara, eu acho que eu não sou uma pessoa que nasceu pra, tipo assim, colocar uma meta e falar, eu vou chegar lá. Porque, eu, de verdade, cara, eu não consigo pensar tão dessa forma, assim. Acho que as coisas vão acontecendo e só tenta manter o seu, a sua tranquilidade, tá ligado? Manter o seu estilo e já era. Mas sem ambições. É, exatamente. Mas você só vê que... bebendo, tá ligado? Acho que nada muda, viu, cara? Eu acho que essa era a conclusão que eu tava pensando. Porque até você pensar que... Tipo assim, é muito... Tudo é perspectiva, né, mano? Tipo, a vida que você teve, você tem uma opinião. Porque esse lance do... Ah, não adianta tentar que vai dar tudo errado. Isso é totalmente, assim, uma vida traumatizada, tá ligado? Você só fala isso porque realmente você passou por muita coisa que você tentou, que você sabe que você deu o seu máximo e deu tudo errado. Então, por isso que você fala... Você, eu, não, eu realmente acredito nisso, mas é porque eu vivenciei, né? E... Sim. E aí, tipo assim, cada um vai defender um lado. Tá todo mundo errado, né, cara? Até o tipo, todas as perspectivas não sabem de nada, né, cara? Até você, assim, falar... É. Porque, tipo, essa foi a minha reflexão, né, lendo a parada que eu li lá. Que, pô, todo mundo fala, não, você tem que viver o agora. Porque o agora é que acontece as coisas e tal. Que o agora é que importa, só o agora é real. Só que eu acho que você tem que ter um sentido em viver o agora, senão não vale porra nenhuma, tá ligado? É só uma sensação. Sim. Porque se você não... Porque não vai mudar nada, tá ligado? Você passar o seu dia preocupado com o passado, ou você passar o dia sem pensar, sei lá. Tipo, você vai ficar... Ou você vai ficar angustiado, ou você vai ficar de boa. Mas eu tô falando assim, mudanças concretas na sua vida. Tipo, vou viver o agora... E eu vou ter uma vida mais confortável. Não vai, tá ligado? Sim, sim. É provável que seja o contrário, né? Porque quando o seu ego for te confrontar, né? Fala, ah, e aí, mano? O que você tá fazendo da sua vida? Você não tem nem o que falar, né? Fala, ah, tô vivendo agora. Se você... Acho que se você tem uma meta, acho que é mais fácil, né? Porque você fala, ah, eu tô trabalhando, eu tô estudando. Aí tá tudo uma bosta. Mas fala, ah, mas vai dar certo lá na frente, né? Acho que é mais fácil de se conformar. Você viveu agora, acho que é um desafio mais difícil, né? E não traz tanta vantagem. É uma esperança, né, cara? É uma esperança. É aquela parada de você achar que você tá fazendo alguma coisa. É, pode crer. Mas e hoje, como você pensa a respeito disso? Tipo assim, como é você encarar na vida? É, eu acho que é isso aí ainda, tá ligado? Eu também não tenho nenhuma ambição. Tipo, sonhos ou desejos grandiosos, tá ligado? Eu acho que eu tô no mesmo padrão, assim, de desistir, tá ligado? Abandonei essa esperança. Aí eu continuo aí, tá ligado? Mas, tipo, todo mundo fala que isso é uma vantagem. E aí eu percebi que não, é indiferente. Esse é o ponto, tá ligado? Que... Ah, mano, mas eu acho que não, hein? Aí que eu acho que a gente vai discordar. Não, eu falo porque tem dois tipos de pensamento que você pode ter nessa levada, sabe? Tipo, tem o pensamento de você achar, ah, tudo que eu fizer vai dar errado, então foda-se. E tem o pensamento que, na minha opinião, é um negócio mais saudável, tá ligado? De você que na verdade é o que eu tava tentando falar, tentando me expressar, exatamente isso. Não é que você virar pessimista e achar que tudo que você vai fazer vai dar errado. Mas é o lance, assim, de você ficar tranquilo, tá ligado? Porque eu acho que quando você tá correndo atrás de um rolê, você fica tão eufórico com as coisas que uma coisa dá errado, parece que é o fim do mundo, tá ligado? Parece que você tem que dar voltas e mais voltas na sua cabeça pra falar, não, isso aqui deu errado, mas sim. Não, isso daí é só um negocinho, você tem... Mas é quando, tipo assim, você desiste de ficar... Se automartirizando com as coisas, tá ligado? Desiste. Entende do resultado. Que por mais bem que você esteja, o seu dia a dia não vai ser sempre maravilhoso, e esperar tanto coisas boas quanto coisas ruins, isso não te fazer diferença, Eu acho que isso que faz o rolê acontecer, tá ligado? Não, não achar que tudo é uma bosta, mas assim, encarar o rolê mais tipo, não, beleza, tipo, cada um tem seus problemas, eu não vou tentar mudar nada, eu não tenho controle basicamente de nada, então pra que eu vou viver essa renda na cabeça, tá ligado? Deixa acontecer o que tiver que acontecer, na pior das hipóteses, vou morrer um velho feliz. Mas é a mesma coisa, cara, só muda o que você tá dando atenção. Então, mano, mas é o lance de você não achar que tudo vai dar errado, tá ligado? É meio que você não, entender é uma, que existe. É uma aceitação. É a realidade. Como que é? Não é um achismo, é uma realidade. Não, sempre. Ah, claro que é. Não, você, eu não você já, tem, já eu correu não atrás de alguma coisa? Eu acho que as coisas dão certo. Ô, louco. Não, não, as coisas... Mas aí que tá o lance, as coisas dão certo quando você não tá se esforçando, tá ligado? Não é que você não tá se esforçando, ah, você mas tá aí, no seu dia. Seu aí dia é, dia. Você está sendo interesseiro. Como assim, interesseiro? Porque, não vou me preocupar porque eu sei que assim vai dar certo. É lógico. Mas aí não é real, aí é uma falsificação. Claro que é real. Não, cara, nossa, vocês... cara, é muito, pra mim, é muito, essa determinação, tipo, você ficar desinteressado... É muito mais leve pra mim, muito mais tranquilo. Não, lógico do que eu ficar pensando no rolê o tempo todo, tá ligado? Não, tipo, sim, pra mim é um negócio. Então. Mas aí que tá o ponto. Eu abdico de ser o cara que vai ganhar todas, tá ligado? Abdico não, totalmente. Não, mas tá falando da mesma coisa. Que hora você discordou? Não entendi, cara. Não, tipo, na hora de você achar que tudo vai dar errado, tá ligado? É, mas tipo, é a mesma coisa. Não, porque o que eu falo é que, tipo, você vai ficar com um pensamento meio que neutro, tá ligado? Meio que, não, mas é neutro. Você, tipo, você não espera o resultado, né? Porque dá errado. Exatamente. Você não espera resultado nenhum. É, isso aí. Esse é o ponto. E, tipo, mas, então, é um lance muito mais tranquilo, tá ligado? Sim, claro. Mas então, você tá só aproveitando a parte confortável, né, cara? Mas eu acho que isso tem um objetivo maior. Que é você... Mais do que isso. É tipo assim, é você se desprender do que você acredita, né? Você... Sim, não sim. Esperar o resultado. Tá. Mas aí, tipo assim, você fala, mas não é pessimista. Só que aí você... Só de você pensar... Que o pessimismo é uma coisa ruim, você já tá acreditando no que falaram, tá ligado? Sim. Porque. Não, mas é só uma palavra, né? Tipo. Porque você achar que a vida vai dar errado é uma coisa negativa. Tipo, é a sua perspectiva, tá ligado? Todo mundo tá errado. Você achar que sua vida vai dar certo também tá errado da mesma forma. É a mesma conta, tá ligado? Não faz diferença. Não, não, eu entendi o lance, eu entendi. Mas é, a parada é que... A única coisa que eu não acho da hora é, tipo, você viver a vida de uma forma meio apagada, tá ligado? Isso é uma coisa sim. Que eu não concordo, que eu vejo que muita gente faz, tá ligado? Sim, sim, sim. É, eu acho que até o pessimismo, ele... depende do pessimismo, né? Mas, tipo, o que a gente tá falando aqui, eu acho que até é uma forma de vida... interessante, tá ligado? De você não, tipo, eu tô falando o que eu vejo, o que eu acredito e não o que as pessoas estão falando, tá ligado? Eu vivencio a minha vida, essa é a fita, né? Tipo, eu não tô falando porque alguém falou, porque deve ser, tá ligado? Eu falo porque é o que eu tô passando, aí já era. Tipo assim, eu acho muito mais elegante. E é um lance muito mais real, né, cara? Eu acho que você... Tipo, eu me sinto menos cansado no dia se eu ajo assim, tá ligado? Porque a gente é meio que pré-moldado pela sociedade, tá ligado? Tipo, num lance totalmente. Meio de... Você tem que ser o simpaticão, você tem que ser o educado, você tem que ser tal coisa. Legal. Você tem que se esforçar bastante. Sim, é toda uma, tipo, você já tem todas as suas metas e objetivos traçados, né? Exatamente, velho. E é o lance de você desconstruir, tá ligado? Você achar que não, porque eu vou dar certo, não, porque eu vou conseguir as coisas. Tipo, é um lance muito trouxa, tá ligado? Porque você tá você tá comprando uma ideia que nem a sua, tá ligado? Tipo, e se você não quer dar certo? E se você quer ser só de boa? E o que é dar certo também, né? É, e o que é dar certo também, sabe? Sim, sim. Não, é tudo isso daí, mano. Por isso que eu acho muito mais bonito que a pessoa... Pessoa que fala que é pessimista, eu já até arregalo o olho, cara. A pessoa tá em público e fala, não, eu sou uma pessoa pessimista. Eu falo, o quê? Eu quero conhecer essa pessoa. Muito mais interessante, cara. Como se fosse você ser contra tudo e todos, cara. Eu acho que a sua vida exige que você seja... um rebelde, cara. É, exatamente, cara. É que eu não gosto dessa palavra, mas eu acho que você precisa da rebeldia, cara. Sim, sim. Você precisa meio que ir contra o que te falam, tá ligado? Sim. Só pra ver qual é que é. Porque se você foi a vida inteira a favor do que te falam e sempre deu errado tudo, não é possível, tá ligado? Alguma coisa tá errada. Sei que não tá fluindo, a culpa é sua. É, sempre a culpa é sua, né? É. Se não tá bom, é você que quis que não esteja bom, né? Isso é um outro tema. Exato. Sofrimento. Que não necessariamente é algo ruim, né? Não, lógico que não. Esse é o melhor presente, né? O sofrimento é o sofrimento é opcional, né? Ah, é uma boa pergunta essa. Eu acho que você tem a opção de você esquecer alguma coisa ou você não sofrer por aquilo. Mas é um rolê que eu acho que você tem que passar, tá ligado? É uma coisa que você pode passar sem que isso interfira na sua vida, sabe? É, aí que tá, né? Existe jeitos assim, por exemplo, de você não ser o cara otimistão que fica dando risada o tempo todo e mesmo assim ter uma vida muito boa, tá ligado? Não significa que você é uma pessoa que, tipo... Às vezes, não, uma pessoa que não espera nada não significa que você é uma pessoa triste, chata. Pelo contrário, tá ligado? É um cara mais leve que qualquer um, porque ele não tá esperando nada. E eu acho que é uma pegada que as pessoas vão totalmente ao contrário, tá ligado? Tipo, as pessoas saem de casa, colocam a melhor roupa que tem e penteiam o cabelo. E fala, hoje eu nasci pra vencer. Vixe, Mari. Você vê um monte desses tipos, tá ligado? Sim. De, nossa, hoje eu estou demais. Não, cara, só fica tranquilo aí, aproveita a brisa da vida, tá ligado? Tipo, concordo que você tem que fazer as coisas, mas eu acho que você não consegue atingir o seu nível de pensamento mais foda, não consegue pensar melhor, não consegue se comunicar da sua forma do melhor jeito, se você tá seguindo uma coisa que te falaram pra ser, tá ligado? Mas o problema é que você nem percebe, né? É, então. Mas é o lance, assim. É o lance que a frustração é a que cria gênio, tá ligado? Então, aí, ó. Tipo, aí que é legal. É, velho. A frustração que cria o gênio. Tipo, arte, ou um poema, um texto muito foda, um poema, uma música muito foda, não foi criado porque o cara tava felizão, tá ligado? Mas era um cara que vivia do jeito dele, é uma coisa muito foda. E achava tudo uma bosta. E achava tudo uma bosta. Mas não que isso seja uma coisa ruim, porque o cara vivia a vida como ninguém, tá ligado? Sim, esse é o ponto. Você pode achar tudo uma bosta e ser feliz. Quem diria? É. Quem diria, hein, velho? Pois é. Quem diria que esse é o ponto de felicidade mais real que existe? É, pode ser. Esse que é o pior de tudo. Nossa, cara, eu acho. De verdade, eu não acredito em quem é feliz 24 horas por dia, tá ligado? Eu sinto pena, tipo, eu sinto cansaço de olhar pra essa pessoa, tá ligado? Ah, mas aí é... Acho que é a forma de chamar. Se você pensar em ser feliz o tempo todo, você também é, tá ligado? Todo mundo é. É, mas... Tipo assim, ficar de sorrisinho, ficar... Ai, que alegriazinha. Ah, eu não sou nem 5 minutos por dia, mas ser feliz, eu acho que eu sou o tempo todo, tá ligado? É, exatamente, velho. Porque eu tava pensando muito nesse rolê. Tipo, eu sou muito contente com a vida que eu tenho, eu sou muito feliz, assim. É. Tipo, de verdade, assim, eu sou satisfeito, tá ligado? Sim. Eu não tenho níveis de sucesso, mas sou extremamente satisfeito. Mas a performance do feliz, né, que é foda. É, exatamente, cara. Toda aquela performance de você tem que aparentar. Às vezes eu acho que eu tô com cara de bosta e tô no melhor dia, tá ligado? Sim. Mas não, É isso tipo, aí. eu só não quero risada, pessoal. Eu tô curtindo aqui de boa, vamos com calma. E às vezes eu encontro umas figuras, sabe? Meio que. Ah, oh, eu descobri uma coisa que me irrita, hein, cara. Me irritam pessoas que falam alto demais. Nossa, aí é para dar um tiro na cabeça. Nossa, cara, tem umas meia dúzia que eu convivo assim, não é que eu convivo, que estão no meu ambiente de trabalho, assim, É que fala obrigado. muito alto, tá ligado? Sim. E puta que pariu, não é nem amigo meu de trabalho, assim, colega de trabalho, que eu tenho mais convivência. Mas a pessoa chega na sala, assim, começa a falar alto, parece que quer chamar a atenção, fala, puta que pariu, alguém dá um tiro nessa pessoa, pelo amor de Deus. Sim, ou em mim, né? Não, Mas foi em mim. acaba com o sofrimento. Nossa, é sério, cara. Eu tenho uma vontade de vomitar quando a pessoa começa a falar. Nossa, Nossa, embaçado. pelo amor de Deus, baixa esse volume, Por cara. quê? Tá gritando Todo pra seu quê? nada. Exatamente. O cara entra numa sala, tem 10 metros quadrados e grita pra todo mundo. Não, mas Cara, é uma necessidade muito grande de sentar num pênis, nossa, é. né? Não é possível. Pra você saber se você tá no caminho certo, é só você ver com quem você anda, tá ligado? Se você anda com Pode pessoas que crer. são iguais a você, você não é rebelde, tá ligado? É verdade. Você não tem nada de diferente. Você é igual a todo mundo Exatamente. que tá ao seu redor, você não é diferente. Você é diferente do resto do mundo, mas e daí? O que importa é o seu ciclo, né, cara? Esse é o produto do seu meio, Exato. Teve né? uma vez, cara, que foi muito marcante na minha vida. Eu fui num rolê, não sei por quê. É, sabe que vida desgraçada que a gente leva, né, cara? Coisinha de sempre, aquela coisinha lindinha de É, sempre. aquela beleza que a gente sabe. Eu fui num rolê que tava o Matheus e a galerinha do teatro, Nossa. né? Aí, aquela época boa. Aí tava, Aquela tipo época que assim, adorava. era uma festa. Aí eu tava uma mesa assim gigante na praça, né? Lógico. Aí tinha uma mesa na praça e tava cheio de gente lá sentado, falando, falando. Aí falaram, não, porque a gente é isso, é aquilo, e não sei o quê, e somos diferentes, e somos não sei o quê, e o resto do mundo é que tá errado. Todo mundo assim, parecia campanha política, não sei que porra que era aquela. É, Aí eu pode olhei crer. ao redor e só tinha hippie, tá ligado? Todo mundo hippie ali. É tudo roupa larga, colorida, todo mundo colarzinho, com pulseira e não sei o que. E eu era o único que tava com roupa social. Eu não sei por quê. Eu não sei como eu fui parar ali, mas eu tava de camiseta, de camisa de botão e calça social, e eu tava ali no meio. Cara. Aí eu pensei, porra, mas vocês são diferentes, vocês estão tudo igual. Vocês estão com a mesma fantasia? Que diferença que é essa? Somos diferentes do mesmo sabor? O que tá acontecendo? Laranja Aí que não eu. dá, cara. Aí não, não, você é um cara diferente, você tem que ser diferente entre os diferentes, senão você nem começa a conversar. É, exatamente, cara. É, exatamente. Tipo, eu vivo no mundo corporativo hoje, tá ligado? Sim. Aí eu vivo no mundo corporativo, mas eu vou trabalhar de pulseira e anel, tá ligado? É Sim. uma coisa. Todo mundo fica me perguntando e tal. Aí eu falo que eu sou hippie. Eu Isso. falo, não, na verdade eu só tô nesse mundo capitalista pra ganhar dinheiro e conseguir um autossustento, mas na verdade eu gostaria de estar tocando violão fumando maconha nesse Olha aí momento. que beleza. Isso. Algumas pessoas talvez acreditam nesse Pode ser. mas é realmente, cara, é um negócio de você ter a coragem de você chegar num ambiente e ser totalmente o contrário desse ambiente. Não significa que você não se encaixe, mas é uma peça foda pro ambiente, tá Sim, ligado? sim. Tipo assim, se a maior parte do seu dia você pode falar o que você pensa que vai ficar tudo bem, então tá errado. É, exato, é mesmo, cara. É verdade. Mas igual você fez, falando do anel, né? É, acho que somos caricaturas, né, de nós mesmos. Tanto faz, né, cara? É, exatamente. É meio que um desafio, é, né? Porque é. A pessoa pensa, ah, por que será que o cara usa anel? Aí, tanto faz, tá ligado? É. Pode achar que eu sou gay, que eu sou. Tenho uma banda de rock, sei lá, cara. Cria qualquer coisa aí, tá ligado? Exatamente. Acho que é o cansaço, né, cara? A gente cansou de viver, né? Porque não é nenhuma coisa bonita, assim, ah, somos desapegados. É porque é muito desgosto, né? Que nem usar anel, cruzar a perna quando senta. As pessoas meio que se deparam com isso e meio que dá um bug na cabeça delas, tá ligado? Por que você tá fazendo isso, assim, né? É, mas tipo, dá um bug assim que não é culpa da pessoa, tá ligado? E também é. Eu tô falando que a gente é revolucionário. Não, mas não. É um lance meio que assim, eu sou desse jeito, mas as pessoas estão tão, que nem no meu ambiente, as pessoas estão tão... Tá tão condicionada a seguir aquele mesmo padrão de tipo de pessoa que chega um maluco com um anel de moto, ou três pulseiras no braço, ou de qualquer jeito, e tipo, dá um bug na cabeça da pessoa, fala, mas que é isso? O que tá acontecendo aqui? Sim, sim. É, a pessoa... O destoa do negócio, tá ligado? Sim, a pessoa tá seguindo o livro de regra, né, o roteiro. É, exatamente, que a pessoa vai fazer um checklist em mim e ver que tá tudo errado, tá ligado? Sim, aí eu quero que te corrigir, né? Pessoa, é, e ver uma pessoa totalmente errada, mas que tá funcionando ali. Aí meio que dá um bug na pessoa, mas tudo que eu aprendi, então, tá errado, tá ligado? E, mais complexo ainda, você demonstra que o funcionamento não é igual ao dela, tá ligado? É, mano, isso é muito complicado. E eu acho que o inverso também é proporcional, tá ligado? Eu não entendo como funciona a metade das pessoas que eu conheço. Ah, sim, claro. Não, com certeza, mas isso é um problema mental, né, cara? Sim. A gente não conseguir se encaixar, né? Olha que eu já tentei de tudo, cara, mas eu sou incapaz. É. mas de, a pessoa, ela tem assim. É toda essa crença, tá ligado? Desde que a pessoa. Desde que você nasce, você tem um monte de crença, né? Que nem é sua, né? Sim. Você nem pensa, né? Você tá carregando o pensamento dos outros, né? E. Sim. E aí quando você vê alguém que nem usa a mesma máquina que você. Tipo, é o Windows encontrar um Linux, tá ligado? Mas que porra que é essa? nem sabia que era possível existir essa porra. Mas é muito assim. E eu não sei você, cara. Eu acho que falando. Você, quando você falou do pessoal do teatro, eu lembrei de uma questão minha que sempre foi uma questão, acho que principal da minha vida. O fato de eu não conseguir me encaixar em absolutamente nada, nem nas pessoas que eu me identifico, tá ligado? É verdade, eu também. É foda tipo, isso, né? Eu sou meio hippie. Como que é? É meio foda isso, porque ao mesmo tempo que te dá uma satisfação, mas também é meio solitário, né? Totalmente. E é um lance, mano, que tipo assim, no meu trabalho as pessoas me veriam como um hippie. Mas se eu for num lugar onde só tem hippie, eu acho que eu fico muito entediado, tá ligado? Sim, sim. Aí esses caras que são os hippies me veriam como um cara mais careta. É. Aí se eu for no lugar dos caretas, eu fico extremamente entediado, tá ligado? Sim, nossa, eu me identifico, aí... cara. Eu não consigo encontrar. Não tem lugar pra você, tipo assim, nossa, aqui estou em casa. Isso, não tem um espelho, tá ligado? Não, não existe. Até mesmo. Até mesmo entre nossos amigos, tá ligado? Não, também. Tá, tipo, aí pior. É, porque são pessoas completamente diferentes. Não, esses tá caras são muito chatos. Ao mesmo vamos tempo acabar que com a você vida. Se sente confortável em ser você, que é o foda do nosso sim. relacionamento é, com a rapaziada, isso. Ao mesmo tempo você vê que não tem nada a ver com você, tá ligado? Não, não, também não. É exatamente. Tipo, é. Ah, legal, que eu posso falar qualquer coisa que vier na cabeça, eu posso falar. Mas também não tô assim, nossa, estou uma pessoa igual eu, tá ligado? Não existe. É, exatamente. Tipo, você jogar o monólogo do seu problema mais obscuro pra todo mundo ficar olhando pra tua cara e tentar interpretar de uma forma que não tem nada a ver, tá ligado? Exato. E, nossa, exatamente. Aí que tá. Você tá falando outro idioma, como que a pessoa vai ouvir o que tá falando? É, não, não adianta. A pessoa tá se esforçando. Porra, essa é a grande conclusão. Não, nada adianta de nada. Eu queria. Pra mim é isso aí, cara. Não tem mais nem o que acrescentar. Pra mim é a conclusão da noite. Ah, é, nada adianta de nada, é isso aí. Nada adianta de nada. É só, parece simples, mas é complexo. Porque, ó, começou com a história da moto, lá que eu tentei arrumar o bagulho, piorei, fudi tudo, estraguei a bagulho. Paguei 3 vezes o que... É, paguei o dobro não, porque não existia nem... Era de graça no começo. Paguei. Eu inventei uma dívida do nada, que eu quis ser o bom. Aí passamos pela reflexão, como é uma bosta ser velho, né, cara? Porque se arruma problema ali não existia também. É, as coisas vão brotando, o desconforto nasce, né, cara? É incrível. É difícil ficar em paz, né? Você fica em paz, mas é questão de minutos. Se não é alguém fudendo, você mesmo vai fuder. Ah, não, sem dúvida, né? Você perceber que tanto tudo tanto faz, tá ligado? Faz o que você quiser, porque no fundo, tanto faz. Ah, é a mesma coisa. Que envolve o tema que eu tinha pensado, que nem entrou no tema que eu tinha pensado. Que. Do quê? Que eu não aguento mais ouvir a opinião dos outros, cara. Tô cansado demais, cara. Nossa. Eu abro esses vídeos. Eu abro crítica de filme, assim, filme. Da puta que pariu. Aí eu vou ver o vídeo. Nossa, não consigo mais, cara. Eu vejo 30 segundos e fico cansado, cara. Nossa. Mas é muita gente chata, mas aí cara. Tá um lance de. Tipo, na minha opinião, eu consigo assistir essas paradas, que é um lance de entretenimento puro, tá ligado? Eu não levo nada a sério. Mas presta atenção nos caras, não dá pra você levar a sério, cara. O cara dando nota pro filme também. Ah, não, né? A minha nota pra esse filme é 6.83. Ninguém se importa, cara. Porra, tanto faz, cara. É verdade. Não, essa é uma coisa que eu sempre pensei. Não, mas caguei pra sua nota, tá ligado? Quem é você, tá ligado? Não, mas quem tudo? Não existe nada. Tipo, quem somos nós? Qualquer comentário, tanto faz, tá ligado? Nossa senhora. Isso que eu tô falando é totalmente julgamento, né? Porque eu tô julgando nas aparências. Mas eu vejo isso. É, tipo, lógico. Abre uma crítica aí, sei lá, o filme do King Kong. Aí entra em qualquer um. Nossa, que é sempre um chupeta, uns caras muito loucos, um Zé Ruela, tá ligado? Os caras nada a ver, falando bosta, aí fala, ah, é porque não sei o cão, vai tomar no cu. Ah, é gente que não bebe, tá ligado? Eu não consigo mais lidar com isso. Exatamente. Nossa, é muito chato, só gente chata, né, cara? É incrível. Inclusive a gente, né? Inclusive a gente, dando nossas opiniões também. É por isso que eu queria que a gente falasse sobre... Porra, pra que dar opinião, né? Inclusive a nossa. É, exatamente. Muito nada a ver, né, cara? Nossa. É isso. E eu acho que a gente chegou na conclusão, tipo, sem querer, tá ligado? Sim. De opinião. Em outro assunto. puta gênio, tá ligado? Ah, não, mas é demais. Não resolve a conclusão nem entra na pergunta. Que é o que você falou lá no começo, por que que nossa opinião é importante? Pra nada, não importa nada. Não serve de nada, cada um pensa de um jeito e no final das contas a opinião de ninguém serve de nada. Exato, tá, nossa, aí que tá, é isso que eu queria chegar, cara. se eu pudesse dar uma mensagem pro mundo é que não serve de nada. Qualquer coisa, isso. Não serve de nada. Então, qual foi as conclusões de hoje, pra fechar? Ah, pra mim acabou já. Eu nem quero falar mais. sabe por que não vai, que você não quer mais? É. Porque só porque tanto faz também, né? Essa bosta. Ah, também desanimei. Vamos fechar assim, então. Nem vou editar essa bosta aqui. Não, vou cancelar. Vamos desistir dessa porra aqui. Pra que que nós tá fazendo isso? Não tem nada também. Vamos acabar. Não, deu. Então beleza, falou, viu, cara? Vai tomar no cu também. Ah, você também, vai, cara. Fala.